coração tá a mil. Tô com tontura, fraqueza, o dono da comanda aqui. Dando uma pá de ideia pra me pegar meus baratos e me jogar dessa mulher, mas é um filho da sabe que eu perdi e perco 3 meses sem o salário. Mais de muita miséria, ignorância total. Quem tem dinheiro aqui não divide nenhum real. Nunca vejo melhoria pra mim nem pra você, que sempre trabalhou pra ter o que comer, sem saber onde morar, sem ter aonde ir. Tomara que a ponte não desabe quando eu começo a dormir. Olhar pro céu não adianta, não me traz sossego. Não vai me dar comida, muito menos um emprego. Eu tenho raiva de mim mesmo por ter nascido no Brasil e viver catando lata igualzinho aquele tio. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo pra denunciar que eu tô vivendo comendo o resto. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo pra denunciar que eu tô vivendo comendo o resto. O empresário nunca veio perguntar pra mim por que que eu sou revoltado. Pra mim te responder assim, eu como o resto do seu lixo, o mofo do seu pão. Beba água estragada do corgo do pizarrão. Quer ouvir mais? Você já tá contente de saber que eu tô morrendo de fome, doente, sem poder ter a casa própria que você nunca me ofereceu. Sem a moto 1.100 que pro seu filho você deu. Quando ele fez 18 anos, você mandou matar um boi pros boy, encheu o cu e fala bem do seu depois. E quando você tava comendo pizza com um suíço, não dando a ordem de despejo pra mim sair desse cortiço. Não tenho pra onde ir, meu velho tem 5 filhos. Minha coroa já é de idade, não vou pôr ele no asilo. Não queria que minha vida estivesse assim, à beira de um precipício onde o futuro é só o fim. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo pra denunciar que eu tô vivendo comendo o resto. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo pra denunciar que eu tô vivendo comendo o resto. O Brasil faz uma escola pensando em 10 presídios pra policiar na rua pra matar, mas excluído que a sociedade não quis ver o mano se formando, pra que no futuro sua mãe viva chorando por você tá se arriscando nesse mundo desumano onde o barato é louco. Por si ninguém dá pra ficar marcando aqui, é uma tremenda burrice. Vem mudando de estado, não dá pra fugir daqui, porque aqui tudo que sobe só não sobe. Quem é pobre se atira no Super 15 e vem. Batalhão da choque no Brasil é assim. A sua sorte tá no nome, se for Ferreira tá no X, se for Fernandes tá no cofre. Aqui não existe paz, pra quem tá sem dinheiro é só. E há quanto tempo pra morrer como um pedreiro, pra tentar levar na bala a ideia do carcereiro, pra ajudar na sua fuga no buraco do banheiro e sair pelo bueiro com o pé no formigueiro. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo pra denunciar que eu tô vivendo comendo o resto. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo pra denunciar que eu tô vivendo comendo o resto. O problema é que aqui chora menos quem tem mais. Se não tem carro do ano, você já ficou pra trás. E esqueceram que o brasileiro não vive só no condomínio. Não lembraram que a senhora da invasão tem 7 filhos. Se esqueceram que quem vive na favela também é gente. Vários truta no crime pra que seu filho tenha leite. O pai está descontente de viver assim. Aqui quem fala a verdade é censurado no fim. Uma vez eu vi falar na TV que o facção só faz música pra acabar com você. Mas o que acaba com a gente é o político na TV. O Brasil não é mar de rosas, pra mim nunca vai ser. Mas que com o dólar tem a ver comigo e com você? Na verdade você na bolsa de valores, ganhando por porcentagem, distribuindo com os senhores de voz alta. Camisa de seda, paletó, terno e gravata. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo pra denunciar que eu tô vivendo comendo o resto. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo pra denunciar que eu tô vivendo comendo o resto. É 25 de março e eu aqui metendo pau nos políticos safado, pilantra e sem moral. É 25 de março e eu aqui soltando verbo. denunciar que eu tô vivendo com medo. O resto é 25 de março.